foi feita na Bahia, num terreiro de Oxum. Os tambores sagrados bateram pra mim, me banhei com guiné ao fazer-me dandar, defumei com quarô, bejuim de pano da costa, batizei no Bonfim. Um velho preto alaquento me disse que foi lá de Queto que eu vim, que eu já vim predestinada pra cantar assim. Sou iluminada, eu sou de Queto sim. Sou iluminada, eu sou de Queto sim. Fui feita na Bahia, no terreiro de Oxum. Os tambores sagrados bateram pra mim, me banhei com guiné ao fazer-me dandar, defumei com quarô, bejuim de pano da costa, batizei no Bonfim. Um velho preto alaqueto me disse que foi lá de Queto que eu vim, que eu já vim predestinada pra cantar assim. Sou iluminada, eu sou de Queto sim. Sou iluminada, eu sou de Queto sim. Fui feita na Bahia.